Controle, bom dia, Papa Tango, Mike Fox Air. Mike Fox Air, bom dia, contato radar 5410 na saída MOM. Confirme, está livre da restrição vertical de MOM. Livre. Gente, uma centena saída MOM, Mike Fox Air. 208 é o controle Salvador, 1965 da MOM. Primeiro aviso para o 190, quer? Afirmo. Aperto o 10, a primeira aerovia. O 965 saiu. Fala pronto, 862. Salvador, gol 9098, vai te dar mais autorização, Galéo. Pronto, cópia, 9098. Afirmo. Galéão autorizado, 380 é o nível. Decola pistão na 0, curva direita após. Cumpre o perfil da EL. Leta após uma motiva, onde intercepta o peso 1-0 após o SMAP, DCT Lúvito e após conforme a rota do plano. Aceno transponder 5133, controle 120, decimal 80. Chegou 1-0-90, autorizado Galeão 360, coroa direita para a decolagem da EL, Leta, motiva, intercepta o peso 1-0, SMAP, DCT Lúvito, conforme o plano, 5133 e 1208, igual 9098. Mente corrigindo nível autorizado é o 320. Corrigindo 380. Solicito 36? Negativo, 38. E 380 então. Obrigado. 7LP07, está autorizado. Serra Bravo, Charlie Golf, Campo Grande, nível de voo 240. Prossegue na terra Zulu 2, corrigindo, Zulu 8, decola pistão 1-0, curva de direita, faz a decolagem, cumpre o perfil agora left. Achando o transponder 5-1, 1-6, controle 1-2-0, decimal 8-0. Afirma, após a passagem do Boeing da Gol, a Lima tem cabeceira 1-0, tá 3733. Após o Gol a Lima tem 1-0, 3733. Apagou para guarda. Correto, então para o táxi, eu olhei para 07. Pro solo 54, libera direito, chama o solo 1219. A direita 129, vou no 648. QLB, autonomia e alternativa. Turno 596, na chegada Mari, disse até o 090. Mari, até o nível 090, 5196. Nessa vez, até 5, mantém nível 097. Zona 1, desvia a direita e fica formações. 363, zona 1, 6. Desvia a direita para 230, aproximadamente 50 milhas, ele está formação, ele está na 63, zona 1. Tente achar na 63, zona 1. Cometa 07, desça para 4 mil pés, o ajuste 1-0, 1-7. Cometa 07, desça para 4 mil pés, 1-0, 1-7. Na proa 040, 20 a 30 milhas, do 5196 da Azul. Tente o Azul 5196 após vir voo ITAP. Após os desvios, voo ITAP, 5196. Controle Salvador, muito bom dia, Ditan 3733. Ditan 3736, bom dia, contato radar, separou 360 na sede da EL, após 2 mil pés direto livre. Após 2000 direto Leda, obrigado. entrando 3896. 3896, chame torre, o número de decimal 95. 3895, até daqui a pouco. Visualizou o plano 3733, boa Mótipa. 3733, está com a coordenação com o centro Recife. Muito obrigado. Na 6311, chama Recife, na frequência 251, na alternativa 93325. 251-3325, 6319. 251-96, desça para o 050. Desça o 050, agora na proa de TAP, 5196. Sente. Depois na 10, está no 3296. Gente, mantém. 20 ponto de altitude. Na 3733, solicita curva direita, proa 230 para evitar formações. 3736, livre. Muito obrigado. Cometa 04 está 62 milhas noroeste de Salvador, voo em Bonfim, para terceiro para a chegada Bonfim, reposta em Del para descida. Para iniciar a descida e voar a bomba. Vamos ver quanto. Uno 96, desça para 2000 pés, o ajuste é o 10107. 2000 pés do 10107, o azul 5196. Índia, ponto de espera, 118.95, ajuste 10107. São 3896, solos 1300. Libera a direita, mantém a posição de alfa, enchemos o solo em 1219. Liberando a direita, mantendo a posição de solo em 1219. Pista 20, desça até o 050. Pista 20, desça para o 050. Solo da 3896, levando o ponto de localizador. Até 2000, com 1017 autorizado em LS X-Ray, para pista 10, reporte o Lockyer, 5196. Salvador, o gol 1165, portão 612, pronto para o push e acionamento. Ah, 1165, coordena com a equipe de sol, informa táxi. Vai informar para o táxi, a informação está transportando órgãos, o 1165. para informação, está transportando órgãos do Gol 1165. Ok, sempre. Obrigado. Meta 07 ao controle. 07, obrigado. Foi Duna na presente. Duna na presente, com Meta 07. Sete três seis, realmente tenta Recife na frequência do 251, alternativa 3325. Como 3325, até logo, obrigado. Para ingresso mais o GX da 3. GX portão 05, está 3290. GX para o 0. Mantém o 057. O Golfo é controle. Pergou 9098, alguém tem uma possibilidade de acionamento. Aguarde, mais 2 minutos para iniciar o Gol 9098. Ah, agora não, 9098. Fui 07, autorizado o Aliane, decolar, sistema 0, vento 160, grau 09, noite. Ambiente do Lugo, seu controle. Posso amar ainda? Colô, o nono, 65, pronto pro táxi, 170 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternado o galhão. Pátio Índia, ponto de espera, estou em 198, decimal 95, altímetro 0,8, tem um voo e bom dia, o nono, 65. Autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, 1895, o nono, 65, obrigado, bom dia. Meta 05, a sua identificação. Meta 05, contato radar, está a 65 milhas nordeste de Salvador, voo em Bonfim para interceptar a chegada Bonfim, reposta ideal para descida. Meta 07, sua sinalizada para 3 mil pés, o ajuste 1017. Liberando 4.000, descendo para 3.000 pés, 1017, cometa 07. Cometa 20, desça para 4.000 pés, ajuste 1017. Cometa 20, desça para 4.000 pés. Cometa 20, voitura na presente. Cometa 20, guarda na presente. Olympus 07, decolar 206, chame o controle 120, décimo 8, bom voo. Chama controle 1208, Olimpo 07. Chama táxi. Eu posso dar chamada pro táxi, igual 9098. Fox Air modificado a 1307, subo até o 1105, fomos ser chamados para pouso. Chamado de pouso era o 1-2-3-5-0, mais uma vez. 1-2-3-5-0, copiado. Controle Salvador, Olympus 07. Olympus 07, contato radar, sensor 240 na saída Argo. 7240 saída Árvore, para informação, estamos com pássaros na reta do colégio, ok? Para deixar registrado. Chegado pela informação. ...094, bom dia na chegada Mário, desce até o 050. Autorizado. Fim de matriz 3007. Cometa 07 em redução para aproximação. Essa proa irá interceptar o localizador. 07 reduzindo para aproar o localizador. Cometa 07 agora curve à direita na proa 240 e aguarda uma proa para interceptar o localizador. À direita 240, cometa 07. Localizador 5196. 5196, complete a aproximação final, chame torre 1895. Completa, continua com a torre 1895, azul 5196. Limpo 07, só confirme, passos no eixo da decolagem? Afirmativo. Sim, obrigado. Cometa 04, confirme? Cometa 05, desce até o 070. Cometa 04, reposte o estimado para descida. Reposte o ideal para descida. Cometa 04 está agora no ponto de altura. Cometa 04, está para o 050. Descida para o 050, cometa 04. Cometa 07 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 150, reposte estabilizado. Prossiga a descida para 2000 pés. Proa 150, livrando 3.000 descendo para 2.000 pés, portará estabilizado, cometa 07. Cometa 20, desça para 3.000 pés, o ajuste 1017. Cometa 20, desce para 3.000 pés. Cometa 04, desça para 4.000 pés, ajuste 1017. Cometa 20, desce para 4.000 pés. 1-2-0-8. 1-2-0-8, obrigado, boa noite. Tipo na frequência 1-2... 88, alternativa 260. Minha batia para recife 288-260. O Olimpo 07, voa Elefa na presente. Está presente a Elefa, o Olimpo 07. Controle Salvador, bom dia, gol 1165, passa 1800, tá eu? Gol 1165, bom dia, contato radar, subindo para o 360, saída da área. 360, solicito da presente Leda ou Motiva, forma que está encontrando o site de órgão com prove. Fox Terra copiou o controle? O Mike Fox Terra. Ele copiou o gol no 165. No 165 foi autorizado o Leda, aguardando o Motiva. Pro de Leda, aguarda o Motiva. O 165, graças. Controle Salvador, Olimpo 07. Confirme. Olimpo 07. Prossiga. Solicita desvio para a proa 270 à esquerda, devido a informações meteorológicas. Que após desvio, vou elevar. Gente, depois voa nessa, então Olimpo 07. Cometa 07 estabilizado no localizador. Cometa 07, torre 1-8-9. 1-8-9, cometa 07. Gol 1-9-5 está autorizado lá, Bridge, na presente. Presente, Bridge, muito grato, gol 1-9-5. Cometa 20, desça para 2000, ajuste 1-0-9-7, está autorizado interceptar o localizador, reposte estabilizado. Cometa 20, atira para 2000 pés, autorizado a interceptar o localizador, irá interceptar quando localizado. vim para o controle dos aeronaves homologaram mesmo. Vou 9098, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, bom, 9098. Azul 51, umas meias, solo 12, libera a direita e chama o solo 12119. Livra a direita 219, azul 5196. Eu, Oscar Cabral, prossiga. Solo azul 5196, viu? 07, Liverpool, para embaixada travada. Livro checado, cometa 07. Bom dia, táxi via Alfa, para Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, para o 01. Tá, Romeu, Delta Fox Charlie, confirme estacionamento, pista que decola, é para Recife 370, nível. Meta 2 Doro, vir para a construção final. Fox Charlie, para Recife, nível 370, está autorizado, via Peruísque 58. Decola da 17 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, Alfa Romeo Uniforme, Caju. Aciona 5124, controle 120, decimal 8. Avanço VOR, Vabon. Teste foi autorizado Vabon. Decolagem chama torre 1-1-8, decimal 9-5. Tem um morro, bom dia, Delta Fox Charlie. Solo gol no 630, formação X-Mike, coordenação Recife. Bom dia, no 630, Recife 370 autorizado, via Peruísque 58, da 1-0 com curva esquerda, subida Puca, após Jamo, após Caju, Alfa Romeo Uniforme, Caju. Aciona 5141, controle 120, decimal 8. 120, chame torre 18, decimal 95. Torre 18, decimal 95. 5141208. São 4, chame pronto, gol no 3-1630. Tomarei. Tá, 20, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, chama 017. Meta 20. Tá bravo, é ir a efetuar o pouso na ida? De frequência. Turno 394, está para o 050. 050, 394. Meta 05 atinge, mantém 070. Meta 05 mantém, só até o 060. Livre 70, 60, meta 05. Gol 0094, autorizado. ILS X-70 para 2 mil pés, o ajuste permanente. Autorizado ILS X-ray, gol 1094, descendo para 2 mil pés. Checado. Para 2309. 2309, reduzindo 9-3-1-1-3-4. 04, desça para 4, 3 mil pés, corrigindo o ajuste no 0-1-7. Ajustando 0-1-7, chega a 3 mil pés, como é que você faz? 1-3-9-4, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0-1-7. Via Golf 677, até Raíra. Apoio direto, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Coral, da El Transição Coral, aciona 5147, o controle 120.8, só corrigindo da El após direto Coral, ok? Da El Transição Coral. Porto Seguro 200 via Golf 977, decola da 10 direita na Israel, após Coral, 5147 e o controle 208 é o 5595. 5595, pátio 3, chame pronto. Muito bem, zero, bom dia, estacionar frequência livre. 098, autorizado, alinhar e decolar pista no zero, vento 170 graus, 07 nós. Alinha e decolar no zero, 9098. Bem. Fala, gol no 630 para puxa acionamento, posição número 4. 300. Para descer para 2000 pés, autorizado ILSX-3, reporte estabilizado. Autorizado ILSX-3, portará estabilizado e aguardar a descida para 2000 pés, com 804. Salvador, 9098, Sami Torre, 18095. Sami Torre, 18095. 1895, bom, 9095. O Cometa 04 prossiga a descida para 2000 pés após estabilizado. Eu descer para 2000 pés, você terá estabilizado o Cometa 04. Gol 9098, contato radar, subsolo 380, saída da El. 9098, copiou? 380, saída da El 9098. Grau 08, nós. Livre pouso, PC 90, gol 9094. Meu pé, excepção para 1909. Tente, gol 9394 para 3000. Cometa 05, desça para 4000 pés, o ajuste 9097. Após intercepto, eu fui Zulu no meia, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5146, controle 120, decimal 8. 360. Pesolou no zero, Prince, eu pesolou no meia, Bravo Tesou, Trigo, decolando no zero, direita, perfil da Eulê da Motiva, decolo 46208, voo no 621. O 621 correto, portão 9, chame pronto. Zero 5, confirma a próxima, mantém. Gente, foi autorizado vá bom para interceptar a chegada bom. Voe pelou. Confirme, aeronave. Detonação para posição. Confirme, aeronave. 005. Cometa 05, voe na proa 240. 240. Botan 1394 para 2000 pés, autorizado em LSX, reporte localizador. Para o voo 1394, 2000 pés, reportaria no localizador. Cometa 04, estabilizou? Ah, estimativo. Complete a aproximação final e torre na frequência 18095, bom ponto. 1-8-9-5, Cometa 04. Cometa 06, acione a dedicação. Cometa 04, continua a aproximação, abaixo pista livre, registro 017. Ajustar 1017, Cometa 04, aguardar pista livre. Delta, Fox, Fox, livre, acionar, chama táxi. No solo 24, libera a direita, mantenha a posição de alfa e chame o solo em 121.9. A liberar a direita, manter a posição de alfa, chamando o solo 219, gol 9094. Permanece. O gol no 9098 solicita pro 230 para evitar a formação. Gol 9098, confirme por quantas milhas manterá essa proa? Por 40 milhas. Gente. Cometa 04. Reporte antes da Juliette, gol no 094. Forma a viatura aí na lateral esquerda, ela tá com alfa e já tá ciente do seu tráfego aí. Gente, vai de alfa, manterá chamada antes da Juliette, gol no 094, ciente da viatura. Paulo Salvador, gol 648, na posição 8, informação novembro, autorização, Maceió. 48, bom dia, Maceió, 370 autorizado, via Uberuísque 58 até Orago, após Orago, direto Maceió, na cola da 10, curva esquerda, subida Puca, após Jamo, após Caju, Alfa Romeo Uniforme Caju, aciona 5154, controle 120, décima 8. Para 3000, Cometa 05. Gente, Cometa 05. Agora o gol no 394. Complete a aproximação final e chame torre na frequência 1-8-9-5. 18-95, gol no 394. Direto Maceió, depois da colagem 10 da esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Direto Maceió. O transponder é o 5254 e o controle 208. 5154, Puca, Jamo, Caju. Após Caju, intercepta pelo Whisky 58 até Orago, após Orago, direto Maceió. Puca, Jamo, Aracaju, após Aracaju, intercepta pelo Whisky 58 para Orago, depois direto Maceió. Responder 5154, gol 648, portão 8, chame pronto. Então era. Gol 9098, chame Recife na frequência 1251 e alternativa no 3325. 251-3325. 9, coordena com a equipe do solo, chame pronto para o táxi, o gol 1621. Lá para o táxi, gol 1621. 094, via Juliette, portão 04. 1394, continua para cima, só mais pista livre, ajuste no 017. Gente, é o 9394. 704, gol no 094. Canal 6333, para São Paulo, Congonhas, copia o 360. Afirmativo, senhor, na sua escuta. Nema 333, São Paulo, Congonhas, 360, eu peso 10 até bridge, bravo com meu Índia Delta Eco, bridge, após intercepto, eu peso 16 até Belo Horizonte, para você o Zulu, após direto Trive, após Trive, conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva, aciona 5157, controle 120.8. Estimativo, o Chané 6363, foi autorizado para Congonhas, no Liceu 360, Amper Zulu 10, Bride, Amper Zulu 16, BHZ, Trive, Pirassununga, conforme o plano. Vai decolar da pista 10, com primeira curva direita, Tael, Leda, Motiva, com transponder 5157, o controle de saída 1208. 336, porção 3, correto, e pronto. Bota pronto, cuidado. O número 30 tem condições de decolagem imediata, assim que autorizado? Afirmo. Após o Boeing, a passagem do Boeing na curtíssima Lima, tem cabeceira no 0, gol 1, no 630. Tem, passou 37 da Gol Lima, tem na 10, 630. Delta Fox Charlie, papá. Delta Fox Charlie, autorizado, ingresso no reporte, alinhado e pronto, cabeceira no 7. Salão 299, libera direita, tem homens trabalhando na lateral da pista. Chamo o Salino 219. Libera de Salão 219, boa, no 394, bom dia. Meta 05 estabilizou? Estabilizado o localizador, Zé. Torre 198, decimal 2895, legal. Salvador, Chané 6250, uma informação na verdade. Chané 6250, a sua identificação na chegada Mari e desça até o 060. Na Mari até o 060, 6250. Salvador 621 no táxi, POP 164, 164, 420, Galeão. Bate o Índia, quando espera a torre 198, decimal 95, altímetro 10, 18. Eu vou voo e bom dia, eu vou no 621. Bate o Índia, quando espera 985, 10, 18, gol no 621, excelente do bem. Era 5, check trem, livre pouso custo 10, vento 180 graus, 08 nós. 6, o ajuste 10, 17. O número 30, decolado 31, chama o controle 120, décima 8. 208. Cabeceira, Delta Fox Sign. Ligou 1630. Vão no 630, contato radar, submantenha 370, sai da PUCA. 370, autorizado, autoriza Aracaju? Faz coordenação com o centro, gol no 630. Guardando. Ingressa Juliette, portão é 1-1, portão 11, destino, e no traverso do portão 8, vai observar a viatura Follow Me e segui-la até o 11. Positivo. Seguindo o Follow Me até a posição 1-1, gol 1-3-4. 3-0, obrigado. No meio 2-1, na Lima, tem cabeceira no 0. A Lima tem no 0, bola no meio 2-1. Formel Delta, Fox Charlie, autorizado decolar a pista 1-7, vento 1-7, 0 graus, 0-9 nós. A Lima chama ataque 63-36. Cometa 05, Solos 33, libera a esquerda, estação na frequência livre. Solo 35595, push back, acionamento, faz 3. Trip 5595, push back, acionamento, faz 3. Livre, trip 5595, chame táxi. Ciente. Delta Fox Charlie, decolar 234, chame o controle 120 decimal 8. 208, grato. Coitado do solo no portão 8, chame pronto para o táxi, gol no 648. Coordena e chama. Fox Charlie. Confirma o controle. Papá Romeo, Delta Fox Charlie, decolado no 7. Papá Romeo Delta, Foxtrot Charlie, contato radar, se mantenha 370, sai da PUCA. Mas mantém 370 na PUCA, o Delta Fox Charlie. Jave 50, desça para 2.000 pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. Para 2.000, autorizado no X-Ray, reposto 1621, autorizado, decolagem no 0, vento 190 graus, e nome é nós. Decolagem no 0, gol no 623, pushback acionamento. Ó, corrigindo, táxi, CAB 117, 4 horas e 10, galeão. Termo, 633, direita Índia Alfa, ponto espera no 0, torre 1, 18, decimal 95, altímetro no 0, no 8, bom voo, bom dia. Índia, Índia Alfa, 18956.633, um bom dia. Trip 5595 para o táxi, 67 a bordo, 4 horas, alternando Salvador. 3, parte principal, Índia e Alfa, quanto espera torre 18, decimal 95, 1017 agora, 10, no 7, o altímetro, tem um bom voo, bom dia, 5595. Ciente, parte principal, tempo de espera 10, 1895, até a volta, o 5595. Gol no 630, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.45. No 621, no contato radar, submantenha 360, saída da El. Dael, 621. Papá Romeu Delta, Foxtrot Charlie, autoridade direto, Romeu Foxtrot 018. Torre, bom dia, Xenia 633, ponto de espera pronto. Xenia 633, bom dia, Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem, 6333. Atenção, tripulação, decolagem autorizada. Cono 561, bom dia, chegada a Mares, esse para nível de voo 060. Ajuste na 097. Aí, passar 0. Cometa 16, ciente, mantenha 4 mil pés. TAM 3198, número 4, na aproximação, redução para 2309. Reduzir 230, TAM 3198. Aguarde coordenação com a torre, Interove Belco. Bordo 2 e 1 de autonomia, o alternado era Aracaju Sáquio. No 561, no ciente, aposto terminando de desvio. 33, autorizado e colapso no 0, vento 180 graus no 4 nós. Teve decolagem, Xenia 633. 5 mil de... 7 mil de visibilidade. Torre, bom dia, trip 5595, ponto de espera no 0. Trip 5595, bom dia, mantenha ponto de espera. Mantém ponto de espera, 5595. Bono, 97, informação, modelo. Chamou som? 5197, se o senhor puder nos adiantar a saída prevista para Campinas, eu agradeço. Tem a cópia 340, copia 597? Passeu. Do 597, Campinas 340, autorizado, via Perzulu 10, até Bridge. Bravo, Romeu Índia Delta Eco, Bridge, após intercepta Perzulu 16, até Belo Horizonte para botar o Zulu. Após direto Trive, após Trive conforme rota do plano. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5174, controle 120, decimal 8. Campinas autorizado, nível de voo 340, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Voa na proa de Brite, Anchor Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Trive após conforme o plano de voo. 5174, transponda 208, controle. Azul 5197. Portão 1, chame pronto. Chamar a briga. Confirmaram, o Xanel 6333. O Xanel 6333, correção. Contato radar, submantenha 360, saída da El. 360, da El, 6333. Papá Romeu, Delta Foxtrot Charlie, está no centro Recife na frequência 126.85. 126.85, Delta Foxtrot Charlie. Sente azul 4207, livre desvio. Cometa no meia, desça para 3 mil pés, ajuste na 097. Evolution, né, 633, desvio à direita, proa 230, aproximada a 40 milhas. Sente livre desvio, Zoltanem 6333. Tá livre, 6333. Gol no 621, após desvio, autorizado direto, Fritz. Pós Fritz, obrigado. Cometa 196, curva esquerda, proa 190, limitado pelo localizador. Cometa 196, esquerda, 190. Oceané 6333, após desvio, autorizado direto, Brite. Após desvio, Brite, 6333. São 3198, redução para 2009. 200, são 3198. No 561, redução para 2309. Comenta no meia, manter proa 175, pode dizer a informação. Autorizado, gol no meia. Comenta no meia. Comenta no meia, coisa. Meia 175. São 3198, retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limitado pelo localizador, descendo para 4000 pés. Esquerda 020, limite ao lock, descendo 020, da 3198. Gol no 621, no chão do centro Recife, na frequência 125, décima 1. 51, bom dia. Bom dia, bom voo. Cinco, 595, autorizado, colapso no zero, vento 190 graus, no 59. Decolagem, 5, 5, 5, 5. Tá. Só para interceptar o localizador. Comenta no meio do sensador de pé, jogador no sensador do localizador. Xenia 6250, continua a aproximação, agora ficha livre, a gente no 0 no 7. Guardando. 309. 190 graus, no 5, nós. Baixou e travou, autorizado o pouso, 6250. Autorizado, gol no 561. Índio November Alfa, ciente, reporte rotatória visual com campo. Cinco, cinco, nove, cinco. Qual o vento, torre pro meio desse zero, por gentileza? 190 graus e no 5 nós. Obrigado. Gol no 561, no desça para 3 mil pés. Ajuste no 0 no 7. Controle, bom dia. 5595 da Trip na Tael, cruza 1400. 5595, mantém escuta. Cometa 197 para o localizador, curva esquerda para o 140, reposto estabilizado. Cometa no meio, curva esquerda, 140, reposto estabilizado, localizador. Fiz 198 para o localizador, curva direita, proa 080, reposto estabilizado. Direita 080, vai reportar estabilizado, está 3198. Trip 5595, contato radar, submantenha 200, saída da EL. 200 da EL, 5595. 648, decola de imediato, 5 autorizado? Afirmativo, 648. Após a passagem do Airbus na curtíssima, Lima tem cabeceira no 0, Gol 1, no 648. Lima tem cabeceira no 0, Gol 1, 648. Bom, 561 para sequenciamento, mantenha presente PRO, aguarde último vetor para o localizador. Lima 219, atente a homens trabalhando na lateral da pista. Positivo, Lima 219. 5197, posição número 1. Libra Azul 5197, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi, pista no 05197. Transformador, cometa no meio. Cometa no meio, continue a aproximação, agora de pista livre, ajuste no 017. Cometa no meio, transformador, pista livre. Salo 6250, livrou. Bom dia, China 6250, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, aguardando antes da Juliette. Então 3198, ciente, completo final do procedimento ILF X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, então 3198, obrigado. Gol 561 para o localizador, curva direita, proa 070, repórter estabilizado. Direita 070, chame estabilizado, 561. Sete voando na flor de pelo. Autorizado pelo, azul 4207. Continua a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 017. 17, com 3190. Cometa 16, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 180 graus no 5 nós. Cometa 16, tem baixada travada. Livre checado, cometa 16. Cometa 16. Furo 648, decolada 50, chama controle em 120, decimal 8. 08, bom dia. Senhor Salvador, bom dia. Gol 648, 1500 para o 370. Gol 648, contato radar, subir, mantenha 370, sai da boca. 370, sai da boca. Gol 648. Estabilidade, 561, desça para 2000 pés, ajuste no 097, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 2002, 95. Antes da Juliette, 6250. Mantém a posição antes da Juliette, posição prevista 02, aguardando o táxi do Embraer da Azul. Positivo, guarda. Também é viável usar o prospecto da posse. Oi, Salvador, bom dia, voo 561, passando Duna. Fono 561, continua a aproximação, número 3 para o pouso, ajuste no 017. 561. Zul 4207, desça para 2000 pés, ajuste no 017, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repórter estabilizado. 2000, como ele é 17, autorizado ILS X-Ray, repórter estabilizado, 4207.